Informação da Zona Chanel, 62, comando. Pega o planeta, posição 4. Autorizado, feedback, sinal de contato, 62, comando. Contrato, ataque, 5, boa noite. No 273, a linha decola, pistão na 0. O vento 120 graus, 089. Muito boa noite, Patango Whisky, Foxtrot Lima está no log, intenção pouso na 107. Sente, Whisky Foxtrot Lima, pós externo, gira base no 7. Pós externo, base no 7, Lima. Salvador, boa noite, leve para posição do zero. Web 58 no 0, essa notificação autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Edificou, desce para o 050. Na transformação serra, a possibilidade de voar está? Negativo. Sente, 50. Controle, Salvador, está passando mais bravo no ar. Prossiga. Autorizado por Recife, a nossa descida na produtora. Poderia confirmar o. Nós estamos cruzando agora 125. Desça para nível de voo 050. 050, qual seria a proa? Duna? Duna, Mike, Bravo Uniforme. Voe na proa de Duna. Mike, Bravo Uniforme. Mais Bravo Uniforme agora desse para o nível de voo 060, número 2 na aproximação. Atingiu 3.000, usa 3603. Desça para 2.000, autorizada final INS, ponto estabilizado. Parado. Objeto 58-10 na presente voo e na proa de TAP. Está presente, direto de TAP, o F-5810. Plano da 73, Colosso 41, controle 11935. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, gol 1273. Gol 1273. Contato radar, sua para o nível de voo 360 na saída da EL. 360 da EL, gol 1273. Confie para o controle. 603 na Santa, não. Chame torre em 1 no noite desse mal 6. 8-6, uma boa noite, daqui a pouco. Pronto para o dar. Frega 29. Somos 1-3-0, 4 horas, alterna galeão. Autorizado, tá? À direita, ponte espera do 1-0, torre 1862, 12. Na 62, comando. 9, 3603, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 08, nosso, chega 3. Repouso, trem checado, 3603. Batam, mais, Fox Terra, contato radar, desce para nível de voo 070. Pode ser possível, eu vou aproveitar, Gol 940, chama Recife em 126, desse 90. Equipe 210, rapaziada. Batalho mais bravo no fundo para sequenciamento, curva à esquerda na proa 075, seu limite é o localizador. Objeto 5810, após TAP, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, porta estabilizada. Após TAP, 2000 pés, autorizada ILS, porta estabilizado. Porém, confirmar ajuste para o Web 5810. Renegar 1012, Web 5810. 1012, grato, 5810. Papatango, Romeu, Golfo Zita, a sua identificação, autorizada a chegada, Amanda, na presença da mãe, descendo para 087. 019. 259, decolagem autorizada no 0, vento 110, 0 grau, 089. Decolagem 603, táxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, na 3605. 73, chame Recife, M25, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 1, 33, 25, obrigado. Boa noite. Passando mais Bravo Uniforme, deixa eu fazer 3 mil pés, o QNH 1013. 3 mil para Bravo, Bravo Uniforme. Bravo Uniforme, reação de navegação na Pro de Duna. Pro de Duna, aí ele está, reação para 3 mil pés. Carmen 259, decolou 48, controle 1995. 935, boa noite. Boa noite. Solicitador, Xanar 659, boa noite. Xanar 659, contato radar, subo para o nível de voo 360, saída da Euleda, eu. 360, 359. Patango mais pra Serra, desça para 4 mil pés, QNH 1013. Confio, entrou mais com o drive 4. Descida para 4 mil pés, QNH 1013. Pode levar direto da El, Xanar 6259, controle. Prossiga o Xanar 6259. Pode levar da El direto? Da presente, vou em Leda. Leda de F, obrigado. Localizador da 1-0, avistando Web 5810. Objeto 5810, complete na ULS, chame Torre em 118 decimalmente. Torre 186, boa noite, Web 5810. Salvador, boa noite, Web 5810, logo a final da 1-0, me chamando. Web 5810, tem pouso autorizado, pressão 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-7. 02, autorizado a final ele. 2002, uniforme. Certo, recolha a pistão 0 para a direita. Saída da Euleda após voa bridge. Controle 119.35, aciona 5013. Autorizado Galeão 380 do Zulu 190. Paulo 90, curva direita da Euleda bridge. O 5013 e o controle 109.30. Está correto, a porta chegou aqui na 3196. Estou na posição, né? 050. Mais Fox Serra para localizador, curva direita na proa 08075. Esquerda 075 para o localizador, mais Fox Serra. Direita 075, mais Fox Serra. Estabilizar no curso do lado, colocando a vista, o contatando mais para o Complete na ULS, me torre em 1 no noite, decimal 6. bloquearam a trava de ferro? Complexo não, ele é chama torre em 1 no 8, decimal meio. Pra a uniforme vai chamar a torre de 8 meio. Uno 776, a notificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. 060 Mari, 760. Papatango Mike Fox Serra, desça para 3 mil pés, o ajuste no 013. Serra. Mike Fox Serra, desça para 3 mil pés, o QNH 1013, autorizada a sinal EMS, reporte estabilizado. 3.3, autorizado, sinal, reportar estabilizado. Por gentileza, confirme como recebe Mike Fox Serra. 5.5. Ciente, Mike Bravo Unifano, rebota na final da 1-7. Rebota na final da 1-7, com o centro de trem e uniforme. Ciente. Solo Salvador, boa noite, Webjet 5810, distância. Jet 5810, táxi Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 02, Web 5810. Oceana 6259, chama Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 135, boa noite. Salvador, está 3197, puxa o back, estacionamento no 08. Autorizado, puxa o back, estacionamento, contato, está 3197. Autorizado, está mais para o Bravo Uniforme, pouso autorizado no 7, né? 1-1-0-0-8. Bravo Uniforme, livre, pouso na 7. Esse é para 4 mil pés, está passando com o meu Golfo de Tom. Gol 1776, reduza, tem quantas reduzidas para 210? 210, reduzindo o gol 776. Uniforme, solo 58, libera direito, pode 5, um corte de frequência. 776, desça para o nível de voo 050. 050, 776. Estabilizador estabilizado, mais Foxtrot Terra. Mais Foxtrot Terra, complexo no LS, torre em 1 no 8, decimal 6. Mais Foxtrot Terra. Torre, boa noite, Patatuba, mais Foxtrot Terra, Sulas. Mais Foxtrot Terra, vai pousar na mão 7. Estimativa, vai atuar por modificação na externa, na última base pela direita, 17, mais Foxtrot Terra. Sim, reporta ajudando para final, Mike Fox Sierra. 97, para o TAC. 90 após o 350, Guarulhos. TAC, via Pat 1, no Indy Alpha, disparador 2862, que no caminho 8, 3197. Pat 1, no Indy Alpha, 1186, New York. Ele está passando o stand de base travado, Mike Foxtrot Terra para a tua modificação. Agora girando base pela direita, da Ana 7, Mike Fox Terra. Gente, Mike Fox Terra, reporta girando para a final da Ana 7. Sim, a gente vai reportar girando base Ana 7, Mike Foxtrot Terra. Gentileza, confirme o evento para o Mike Fox Terra. É 120 grau 099. Sim, obrigado. Fox Terra, pouso autorizado na 7, vento 120 grau 099. Gente, autorizado pouso na 7, Mike Fox Terra. Gente, o Guardião 05 dá uma decola do Pátio 5, pro Açul, vento 120 graus, 089, bota fora do solo. Para 3 mil pés, gol no 776, KNH 1013. Para 3.013, gol 776. Capitão, por favor, localizador, o Rodolfo Vivo. Capitão Romeu Golfo Vivo, chama de Torre, em 1 noite, do decimal 6. Golfo 6, Vivo. Mais certo. Gol no 776, desce para 2 mil pés, autorizado a final ILS, é ponto estabilizado. Para 2 mil pés estabilizado, gol 776. Solo 04, controle 11935. 11935. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Max Fox Sierra, Solo 05, pátio 5 no corte de frequência. Salvador, Guardião 05. Possível, Guardião 05. Decolou de Salvador, está ingressando no corredor a check, 500 pés, então é fazer um toque na rotina, você está escuta do controle. 7, Gordião 07, ingresso corredor a check. 05. Voo no 884, sua identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Chegada Mari 060, 884. Passaria 2226, a sua identificação, reporte para a descida da presente Rui Duna. Já foi liberada a descida, a porta 3, pelo centro para a Duna, qual o chute? Descendo para o nível de voo 050. Romeu Golf Victor já avistado, sem pouso autorizado na 197, vento 120 graus 079. Vento agora na 197, Romeu Golf Victor. 3197, picolou 06, controle 11935. 935, boa. 18,6, uma boa. Salvador, boa noite, TAM 3197, decolado da EL. TAM 3197, contato radar, sua para nível de voo 380, saída da EL, Leda, Brita, presente voo de Leda. Subindo 380, direto Leda, TAM 3197, obrigado.